segredo. Amor, a vida é desse jeito, teremos que amar. Amor, estamos condenados a amar separados pro resto da vida. Nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito, teremos que ocultar no peito. Amor, estamos condenados a amar separados pro resto da vida. Obrigado pelo convite, valeu. Obrigado, São Paulo! Obrigado, Paraná! Tchau, meus amigos! Obrigado! Quem precisa de mais conexões, histórias e sorrisos, encontra na Himax, a melhor internet fibra ótica da região. Himax. Planos de alta qualidade, velocidade e a estabilidade para toda a família ficar online. Curta o melhor das redes sociais, séries, filmes, músicas e muito mais. Na Himax, você encontra qualidade de conexão, atendimento próximo e suporte especializado. Conecte-se com a qualidade que você merece. Assine já pelo WhatsApp 3339-2400 e saiba mais hoje mesmo. Alvorada Sertaneja. Vocês que são amantes da música sertaneja sabem que o tico-tico aqui, o Joãozinho, toca lá no programa ainda Inesita, é o violão mestre lá. Hoje ele está com a gente ajudando, nesse, enriquecendo esse DVD nosso. E nós vamos então aproveitar a viola dele, né? Para cantar uma moda de viola, que é um pavilhão nacional, que eu quero oferecer para o Douradense, porque foi um companheiro maravilhoso do compositor desta música, saudoso Sulino, que cada vez que toca deve se sentir orgulhoso, porque uma obra dessa aparece de cada 50 anos. Herói sem medalha. Pode botar para cá. Vamos lá. Sou filho do interior, do grande estado mineiro. Fui um herói sem medalha na profissão de carreira, puxando tora do mato com doce boi pantaneiro. Eu ajudei a desbravar nosso sertão brasileiro. Sem vaidade eu confesso, do nosso imenso progresso, eu fui um dos pioneiros. Vejam bem como o destino muda a vida do homem. Uma doença malvada, minha boiada com sol. Só ficou um boi mestiço, que chamava lobisomem, por ser preto igual carvão, foi que eu lhe pus esse nome. E pouco tempo depois, eu vendi aquele boi, pros filhos não passar fome. pouco a sorte dali resolve mudar. Pelo uma cidade grande com a família fui morar. Por eu ser analfabeto, tive que me sujeitar. Trabalhar no matador para o pão poder ganhar. Como eu era um homem forte, no que advogado de corte, pros companheiros sangrar. Vejam bem como o destino muda a vida da gente. Eu que às vezes chorava quando um boi ficava doente. Ali eu era obrigado a matar a rei inocente. Mas certo dia o destino me transformou novamente. O boi da cor de carvão, pra morrer nas minhas mãos, estava na minha breia. Quando eu vi meu boi carreiro, não contive a emoção. Os olhos encheram d'água, meus prantos caíram no chão. O boi me reconheceu, ele lambeu a minha mão, sem poder salvar a vida do boi de estimação. Pedi a conta e fui embora, desisti na mesma hora dessa ingrata profissão. A rádio que não sai do seu rádio. Do seu rádio. Anchieta FM. esposa e amante, mas não consegui. Foram 5 anos sofrendo e honrando lá que era meu. Mas pra meu castigo, a mulher que amo, não vou responder. Agora perdido, sem rumo na vida, não sei onde ir. Só sei que sozinho terei que seguir, tentar minha sorte em outro lugar. Espero que Deus me aponte agora um novo caminho, que tenha mais flores e menos espinhos, pois estou cansado de tanto penar. Agora cansado, sofrido e magoado está meu coração. Carrego nos ombros minha cruz pesada da desilusão. Por falsos carinhos de eternidade ela me trocou. Enquanto eu amava, ela simplesmente brincava de amor. Agora perdido, sem rumo na vida, não sei onde ir. Só sei que sozinho terei que seguir, tentar minha sorte em outro lugar. Espero que Deus me aponte agora um novo caminho, que tenha mais flores e menos espinhos, pois estou cansado de tanto muito grande ter recebido o convite de vocês para participar desse DVD, cara. Toda 80% das pingas que eu já bebi foi por causa desses cabas aqui, ó. Só eu não, vocês também, né? Você não precisa sair da cidade para fazer seu exame de vista. Venha cuidar da sua visão, seu bem mais precioso. Agende agora sua consulta com o médico oftalmologista pelo telefone 998-23-8604. Não perca esta oportunidade. Marque já seu exame de vista. Óticas Betel. A gente ama o que faz. Atenção, Pouso Alto! Um sorriso novo está chegando! A doutora Maria Eduarda Vilela abre as portas do seu novo consultório odontológico, oferecendo cuidado, atenção e tecnologia de ponta para você e sua família. Agende sua avaliação e descubra o prazer de sorrir com saúde e confiança. Ligue agora e garanta o seu horário. 35-984-12-3621. Doutora Maria Eduarda Vilela, seu sorriso merece o melhor! Na Mercearia São Sebastião você encontra tudo para o seu lar. Os preços são os melhores da região e o atendimento é todo especial. Entregamos em domicílio. Mercearia São Sebastião, a mercearia do Angeli, na rua Maurício de Biase, 293, São Sebastião do Rio Verde. Telefone 3365-1169. Mercearia São Sebastião. Alvorada Sertaneja. Cigano e levo a vida cantando, minha vida é viajar. Por onde eu passo com a cigana na garupa, vou gritando upa upa e paro pra descansar. Arma a barraca lá na beira da cascata,

igreja do Rocio suas bênçãos implorar. Pedindo felicidade se acabe a tempestade que desaba sobre o mar. Pede paz e proteção pra que nunca falte o pão na mesa de um pobre lar. Viu, nunca mais esquecerá. Os teus milagres profundos que aos filhos deste mundo vós não cansais de mostrar. Pela graça recebida, a lembrança prometida, os romeiros vão levar. Paraná. Alvorada Sertaneja. Lá no alto da montanha, numa casinha estranha, toda feita de sapé, parei uma noite a cavalo por causa de dois estalos que ouvi lá dentro bater. Pela récia da janela, por uma luzinha amarela e um lampião quase apagando, e uma cabocla no chão e um cabra tinha na mão uma arma lumiando. Virei meu cavalo a galope, dei de espora e chicote, sangrei a anca do tal. Desci a montanha abaixo, galopeando meu macho e seu doutor por chamar. Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor. Topei um cabra assustado que, chamando nós de um lado, a sua história contou. Há tempo eu fiz um ranchinho pra minha cabocla morar. Senti meu sangue ferver. 30 supermercados, tem sempre um perto de você. Lugar completo, tem de tudo que eu preciso e aqui é sempre mais barato. Renda supermercado, no açougue, o hortifruti, padaria, tem promoção todo dia. Renda supermercado, aqui você economiza de verdade. Renda supermercados, é rede smart. Renda supermercado. Supermercados Rede Smart, Itamonte Conceição do Rio Verde. E atenção, clientes e amigos do Ita Supermercados e Rede Smart. Estaremos fazendo entregas em domicílio nas cidades de Pouso Alto e São Sebastião do Rio Verde, às terças, quintas e sábados. Ita Supermercados e Rede Smart, em Itamonte, ao lado do hospital. A Droga Rede está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal, que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes, através do programa Saúde Não Tem Preço. Além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para asma, rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto. Na Droga Rede e no site www.saude.gov.br/aqui tem farmácia popular, você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular. Droga Rede, com você em todos os momentos. Personal Pneus, pneus novos, recauchutados, remoldados, balanceamento, alinhamento, cambagem, suspensão, freios, injeção eletrônica, escapamentos e amortecedores. E agora, super troca de óleo. Parcelamos em 4 vezes ou 3 vezes nos cartões Visa e Mastercard. A Personal Pneus fica em Itamonte, na rodovia BR-354, número 1535. Telefone 3363-2158. Falar com o Ivan. Personal Pneus. Alvorada Sertaneja. Esquecer dela.